يا من يرى Vimos que a Shaitan foi amaldiçoado e distanciado da misericórdia de Deus por causa do orgulho e da inveja. Disse: eu sou melhor que ele, eu sou melhor que Adão. O Senhor me criou do fogo e criou ele do barro. Orgulho e inveja. Três razões principais que levam o ser humano ao pecado, ao erro, a desobediência, a rebeldia: o orgulho, a inveja e o prazer, o ego. O orgulho: às vezes a pessoa não segue o caminho da verdade, se orgulha, diz: eu não preciso disso, não me é obrigatório agradecer a Deus, não me é obrigatório cumprir tal adoração. Se Deus quisesse, me guiava. Se Deus quisesse, me mostrava o caminho sem me dar a livre escolha de adorá-lo ou não. Outras pessoas têm a inveja enraizada no coração. Porque fulano está seguindo tal caminho, eu não vou seguir, porque fulano está ali, mesmo sendo este caminho a verdade, e mesmo ele tendo convicção e tendo as evidências de que esse caminho é o certo. Outro motivo para o desvio também: o prazer. Por causa da satisfação de um prazer momentâneo, a pessoa acaba incursando em infelicidade eterna, para satisfazer o ego e a vontade que ele tem dentro de si. Lemos e ouvimos também que a Shaitan pediu uma prorrogação a Deus. Para que essa prorrogação? Para se arrepender? Para pedir perdão? Para consertar o erro? Para viver uma vida de obediência após desobedecer? Não, ele não reconheceu que errou. Pediu a prorrogação para desviar a humanidade do caminho de Deus, do caminho reto de Allah subhanahu wa ta'ala. O Shaitan conhece tudo, conhece a Deus, crê em Deus, sabe que tem ressurreição, sabe que tem fim do mundo, sabe que tem juízo final, sabe que há o caminho reto de Deus, mas o problema não é saber, o problema não é conhecer. Querido irmão, a solução é conhecer e aceitar, confessar, reconhecer, cumprir. Portanto, Deus prorrogou a ele e ele jurou que irá desviar junto com ele a quem ele puder dentre os humanos. Quanto a Adão, ele continuou no paraíso, tinha de todas as coisas, todos os frutos, pleno conforto e vida permanente. Porém, sentia-se solitário, necessitava de uma companhia. Por isso, Deus criou para Adão Eva. É relatado que Shaitan foi expulso do paraíso e Adão habitou o paraíso e andava solitário, sem um par que fosse seu companheiro. Certa vez, então, Adam alayhi salam dormia e, quando acordou, à sua frente estava uma mulher sentada, uma mulher que foi criada de sua costela. Perguntou a ela: quem é você? Ela respondeu: mulher. Para que fostes criada? Ela disse: para te tranquilizardes em mim, para ser tua companheira. Os anjos viam a que ponto chegou o conhecimento de Adam alayhi salam e perguntaram a ele: Adam, qual o nome dela? Então Adam alayhi salam disse: Hawa, que significa Eva. Disseram: e por que chama-se Hawa? Então Adam alayhi salam respondeu: porque foi criada de algo que tem hayat, que tem vida. Foi criada de algo que tem vida, a mulher de Adam alayhi salam, Deus a criou de sua costela. Por isso Deus Altíssimo nos diz no Alcorão: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Homens, temei a vosso Senhor, que vos criou de uma só pessoa, vos criou de Adão. Todos vocês são descendentes de Adão, de Adam alayhi salam. E desta pessoa criou sua mulher, Eva, Hawa alayhi salam. E de ambos espalhou pela terra numerosos homens e mulheres. E temei a Allah, em nome de quem vos solicitais mutualmente, e respeitai os laços consanguíneos. Por certo, Allah de vós é observante. Assim Deus criou Eva e orientou a Adão e Eva para que vivessem felizes no paraíso. Deu a eles uma vida perfeita, sem defeitos, sem doenças, sem mortalidade, sem nenhum desconforto. Porém, disse a eles: comam de todos os frutos, menos do fruto desta árvore. Definiu a eles uma árvore na qual eles não poderão tocar e da qual eles não poderão comer. Lemos isso em muitos versículos do Alcorão. Em alguns desses versículos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. E quando dissemos aos anjos: prostrai-vos diante de Adão. Então prostraram-se, exceto Iblis, exceto Satanás, ele recusou a prostrar-se. Isso nós já explicamos. Depois, o versículo seguinte: فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. E dissemos: ó Adão, por certo este é um inimigo para ti e para tua mulher. Então que ele vos não faça sair do paraíso, serias, pois, infeliz. Lhes avisou: este é vosso inimigo. Não sigam o conselho dele. E se seguirem o conselho dele, serão infelizes. Terão infelicidade após esta felicidade plena que eu concedi para vocês. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. Por certo, no paraíso não hás de estar com fome nem com nudez. Você nunca terá fome e nunca estará nu. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. E nele não hás de estar com sede nem com calor do sol. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. E Satã sussurrou-lhe, disse: ó Adão, queres que te indique a árvore da eternidade e um reino que jamais perecerá? فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Então dela ambos comeram e as partes pudendas mostraram-se-lhes e começaram a aglutinar sobre elas folhas do paraíso. E Adão desobedeceu a seu Senhor e transviou-se. Porém, em seguida, seu Senhor elegeu-o e voltou-se para ele, remindo-o e guiou-o. Ou seja, depois disso, Deus aceitou o arrependimento de Adão e Eva e os guiou. سيرها وحثيثها المستعجلين.